força prática, reza forte falência da gramática estática. A mente divergente, nascente da contracorrente, a verdade bendita, maldizendo a retórica, a vontade política, mandingando a memória. Aperta, liberta, dispara o sinal de alerta. Levanta o gigante, o continente acorda. O Egito desperta, racismo remido, prescrito é saber da história. Reviver as ações, atualizar nossas glórias, desamarrar os encostos do princípio do vício. Arriar aos presentes primeiros do compromisso, não desviar a reta do fim, as vozes do início. Vontade, verdade, exemplo e estima, o que mais desta rima? Outro clima, outro clima. Eu, mulher negra, pedra fundamental da raça humana, guardiã da consciência soberana, sou africana. Se vida de negro é difícil, a pala branca nos dá a direção. Se ser livre é um compromisso, o fim disso será a união. A corrente nem prende, nem me libera, mente aberta me fez entender que no mundo uma coisa se deu certo, liberdade se cria pelo saber. África tá. Apresente-se, ocupe seu posto, siga em frente, não se renda ao desgosto da lágrima que escorre salgando teu rosto. Sinta teu paladar registrando teu gosto, a herança maldita que a te desejaram. Não evita a lembrança, aguçando teu faro do primeiro homem, pé de carne e osso. Veio a tinta da pele que embretece teu corpo. As savanas sedimentaram nossas relações humanas. Quanto mais perto estamos, laços novos apertamos. Não fuja, não corra, não se entregue, não sofra. Rebeldia e revolta pra nós é retorno, é sankofa. A vida segue, o futuro renova, o passado ensina. Vontade, verdade, exemplo e estima. O que mais essa rima de outro clima? Outro clima. Eu, homem negro, filho de nossa mãe, herdeiro primeiro do genoma humano, sou soberano, sou africano. Se vida de negro é difícil, a pala branca nos dá a direção. Se ser livre é um compromisso, o fim disso será a união. A corrente nem prende, nem me libera, mente aberta me fez entender que no mundo uma coisa se deu certo, liberdade se cria pelo saber. Se vida de negro é difícil, a pala branca nos dá a direção. Se ser livre é um compromisso, o fim disso será a união. A corrente nem prende, nem me libera, mente aberta me fez entender que no mundo uma coisa se deu certo, liberdade se cria pelo saber. África tática, tática, tática, tática, tática, tática, tática, tática, tática.